Cimento não perdoa ninguém. O porco levou um roubo, o porco levou um de refém. Existem cobras que nem tem tão bem, mas vacilou ao esquecer que os olhos falam também. Morcegos e felinos à vontade nas trevas. À noite, camarão que dorme onda leva. O mar não dá pra peixe, a coruja observa. Tem traíra, cagueta no esquema das ervas. Eu sou a selva de concreto, fria, cinzentada, lotada durante o dia, vazia na madrugada. Selva de cimento, temida e odiada, pichada de rebeldia, crescida e vandalizada. Selva de concreto, fria, cinzentada, lotada durante o dia, vazia na madrugada. Selva de cimento, temida e odiada, pichada de rebeldia, crescida e vandalizada. Aí, olha os famintos dos chacais em matilha, avermelhados pra defender sua família. Caçadores, predadores, a espreita na trilha. Aranha armou a teia, a mosca cai na armadilha. O canto dos canários, sabiás remanescentes. Pranto pelos verdes que não estão mais entre a gente. São tantos animais inconsequentes, infelizmente, que não germinam as mudas, exterminam as sementes. Já caranda, ipê, figueira, flamboyã, carvalhos com orvalhos e pé de maçã. Pede mais uma cevada pra durar até de manhã, que os gambá vão beber até ficar tantã. Atômica, bum, tá bom pras baratas, darão. O que um dia foi dos primatas, cavalos de potência chama a atenção das gatas. A hiena faz as leis e ri de terno e gravata. Na selva de concreto, fria, cinzentada, lotada durante o dia, vazia na madrugada. Selva de cimento, temida e odiada, pichada de rebeldia, crescida e vandalizada. Selva de concreto, fria, cinzentada, lotada durante o dia, vazia na madrugada. Selva de cimento, temida e odiada, pichada de rebeldia, crescida e vandalizada. Resquícios de cocaína em notas de 100, tamando a bandeira que cheira a